tipo Morão. Pedaço do inferno, uma menos convida, um a mais do cemitério. Jesus chora sangue por cada mano enterrado. Na cidade sem lei é só cadáver no asfalto. Cheguei aos 17, sou sobrevivente. Não caí na armadilha, não tô trocando os pente. Graças a Deus não entrei na lei da bala. Não fui mais uma vítima dos canalha de farda. Eu não preciso pesquisar pra saber o que acontece. Toda semana morre alguém aqui na Zona Leste, na ZO e na Norte. Na sua eu tô ligado, em todo canto da cidade tem sangue no asfalto. É gente que morre porque deve, é gente que morre sem dever. Se você parece com pilantra, então reza pra não morrer. Se o diabo existe, então eu já conheço. Ele anda de viatura, usa farda e não vai preso. Que nada, truta, aqui é o interior. Cidade hospitaleira onde se prospera o amor. Amor pelas drogas e pela matança. Onde se prospera o ódio, a inveja e a vingança. É uma na agulha e o resto no pente. É bala perdida que acerta outro inocente. É uma na agulha e o resto no tambor. É bala na nuca de outro mano sofredor. É homicídio culposo, é homicídio doloso. O tiro do oitão levou a alma de outro corpo. E cada tiro disparado é uma lágrima de Jesus, que morreu como guerreiro, mas foi em vão pra cruz. Aqui Campo Mourão, cidade do crime. Cada um com o dedo no gatilho do seu calibre. Aqui Campo Mourão, pedaço do inferno. É 456 que sai do cano do ferro. Aqui Campo Mourão, cidade do crime. Cada um com o dedo no gatilho do seu calibre. Aqui Campo Mourão, pedaço do inferno. É 456 que sai do cano do ferro. Aqui Campo Mourão, cidade sem lei. Procurei a paz, mas ainda não encontrei. Aqui Campo Mourão, pedaço do inferno. É um apá de mano que foi pro cemitério. E assim vai se acabando a nossa juventude. Ninguém toma providência, ninguém toma uma atitude. Mas a gente chegou, atitude consciente, pra desmascarar esse sistema incompetente, que só defende a sua própria raça. Os boy filha da puta e os canalha de farda, que não se enxerga e não se fraga. Paga pau pros boy e não tem nada em casa. A cidade tá perdida, não existe lei. Se um dia vai mudar, isso eu já não sei. É bala perdida, é cadáver no asfalto. Pra arrumar um canhão, aqui é muito fácil. É 155, artigo 157. Depois vem o 12, o futuro do moleque que desde criança vive na miséria e teve como exemplo o pai fumando pedra. O exemplo do seu pai foi o primeiro incentivo. Destruiu a sua vida através do cachimbo. Cada tragada do moleque é uma lágrima de Jesus, que morreu como um guerreiro, mas foi em vão pra cruz. Aqui Campo Mourão, cidade do crime. Cada um com o dedo no gatilho do seu calibre. Aqui Campo Mourão, pedaço do inferno. É 456 que sai do cano do ferro. Aqui Campo Mourão, cidade do crime. Cada um com o dedo no gatilho do seu calibre. Aqui Campo Mourão, pedaço do inferno. É 456 que sai do cano do ferro. Não existe lei, não existe compaixão. Aqui o sangue escorre no tiro do oitão. É só medo e o desespero na mira do ferro. Cidade sem lei, pedaço do inferno. Ninguém tá nem aí, nem dá valor à vida. Os mana que se mata pro crack ou cocaína. 22 e o 32 foram aposentados. Agora só se mata com calibre pesado. Madrugada violenta já virou rotina, a poça de sangue que mancha o chão da vila. O cadáver no asfalto não chama atenção. É só mais um que morreu, é só outro no caixão. Atitude consciente, aqui é sem massagem. Não tem blá blá blá, blá. É a pura realidade. É acerto de conta, é bala na cara. É polícia assassina que também te mata. O desarmamento pra nós não vale nada. Se o pior bandido é aquele que usa farda e dá tiro de 12 e de ponto 40, mete bala na sua perna, arrebenta sua cabeça. Os manos sem rumo, com ferro lotado, pra tristeza de Deus e a felicidade do diabo. Cada mano no caixão é uma lágrima de Jesus, que morreu como guerreiro, mas foi em vão pra cruz. Aqui Campo Mourão, cidade do crime. Cada um com o dedo no gatilho do seu calibre. Aqui Campo Mourão, pedaço do inferno. É 456 que sai do cano do ferro. Aqui Campo Mourão, cidade do crime. Cada um com o dedo no gatilho do seu calibre. Aqui Campo Mourão, pedaço do inferno. É 456 que sai do cano do ferro.